O mundo estava em guerra, ninguém mais se entendia. Canhões de artilharia davam tiro sobre a terra. Foi aí que lá na serra tudo se modificou. Quando alguém anunciou, nasceu um pé de roseira onde a moça mijou. Onde antes só havia desolação e tristeza, pouco a pouco a natureza alegremente sorria. A vegetação crescia e o riacho se formou. A água tanto aumentou que fez uma cachoeira. Nasceu um pé de roseira onde a moça mijou. Acabou-se a tristeza, ninguém mais ali chorava. Por ali só se falava na rosa e sua beleza. Como é linda a natureza depois que a rosa brotou. Foi ela quem nos deixou essa linda cachoeira. Nasceu um pé de roseira onde a moça mijou. Foi tão grande a emoção, era tanta alegria. Todo mundo corria no meio da multidão, demonstrando gratidão. Todo mundo se abraçou e alegremente cantou, repetindo a noite inteira: nasceu um pé de roseira onde a moça mijou. Foi aí que a velhinha, que não dava mais no couro, achou que era um desaforo o mistério da mocinha. Pegou sua bengalinha e para a serra arrumou. Quando ela se acocorou, foi aquela cachoeira, matou o pé de roseira onde a moça mijou. Matou o pé de roseira onde a moça mijou. Matou o pé de roseira onde a moça mijou. Matou o pé de roseira onde a moça mijou. Vai cortar. Matou o pé de roseira onde a moça mijou.